tava te falando, é a nona edição. É, esse ano a gente... Como é o nome do prêmio? Prêmio Gestor... Prêmio Gestor Eficiente da Merenda Escolar. Certo. Aí, estamos na nona edição e é com base no ano anterior. Esse prêmio agora, 2012, mas é com base como 2011. Certo. Aí quem é que fiscaliza e tal, quem é que averigua? O processo, né? É. O processo até o município ser contemplado. Se inscreveram, a gente, no mês de agosto, me parece que o formulário estava disponível aos municípios para se inscreverem. Então, lá nesse formulário, você colocava tudo com relação à gestão dos recursos da merenda escolar, cardápio, todo o processo de compra, de distribuição da merenda e mais alguns projetos que fossem trabalhados pela Secretaria da Educação em parceria com outras. Aí, a gente colocou o PSE, que é em parceria com a saúde, a gente colocou o Estação Família, também desenvolvido pela Secretaria da Assistência, mas com alunos, e teve um terceiro que foi a questão da horta, a horta escolar, que a gente tem uma escola na Chapada que vem desenvolvendo, né, a questão da horta. Então, assim, nesse momento de inscrição, 929 municípios se inscreveram. A primeira etapa constou de uma avaliação da documentação que a gente mandou, certo? É isso. Depois dessa avaliação, caiu para 577 e nós nos mantivemos. Depois, o segundo passo foi a visita em loco para averiguar se aquilo que a gente tinha colocado no papel, de fato, era colocado em prática. Até essa visita foi isso, nos 500. Isso. Aí vieram dois técnicos do FNDE, passaram dois dias aí, no mês de outubro, 8 e 9 de outubro. Eles traçaram todo um roteiro para visitar. Foram às mandalas, foram ao PAA, foram ao depósito da merenda, às escolas. Seguiram todo o caminho da merenda. Todo o caminho. Verificaram toda a documentação da prestação de contas do ano anterior, de 2011. Verificaram as atas do conselho. Conversaram com membros do conselho da merenda. Então, eles passaram dois dias aí onde a gente não... A gente só acompanhou, mas eles eram que diziam aonde deveriam ir. E aí, no final desse processo, somente 29 municípios do Brasil foram contemplados. O município, ele é visto, inclusive, existem as categorias em que o município pode ser contemplado. As categorias são controle social, que é a questão da atuação do conselho, a valorização dos profissionais ligados à questão da merenda, merendeiras, a própria nutricionista. Uhum. Outra categoria é a questão da valorização da agricultura familiar. Uhum. Então, tem várias categorias. Nós não sabemos em que categoria nós fomos contemplados. Só vamos saber no dia da entrega do prêmio, lá em Brasília. No e-mail que a gente recebeu, lá dizia... senhor prefeito, vemos através desse comunicar que seu município, Piqué Carneiro, foi um dos 29 contemplados com o prêmio Gestor Eficiente da Merenda Escolar na sua nona edição. Isso quer dizer que pode estar lá na frente também, né? A questão da... Entre os 29, exatamente, classificação nós não sabemos, não, porque inclusive eles dizem lá que não divulgaram ainda a lista dos municípios com suas respectivas categorias, porque não é a prática do programa, porque quem certifica não é nem o Ministério da Educação. Quem certifica é a Ação Famizero. Os municípios, todos eles têm um valor, os 29, todos eles ficam numa mesma, só vai variar a questão da categoria. Alguns pontuam mais na questão do desenvolvimento local, que é a questão da agricultura familiar, outros pontuam mais na questão do controle social, e aí por então, diante. Então tem uma premiação diferenciada para cada segmento deles? Acredito que sim, porque a gente tanto tem a questão do controle social, o CAI, se tem um conselho que atua em Piqué Carneiro, é o CAI. A gente realiza as reuniões mensalmente. E realmente tem apuração? Tem. A gente faz a questão da prestação de conta, a gente leva para que eles possam verificar tudo direitinho. Então a gente tem as atas, são todas preenchidas ali no tempo real mesmo, nessa história de fazer depois, ali já é fazendo a questão do desenvolvimento local também tá bem intenso.